chorei de novo, mamãe. Nós só vai se for pra causar, tá ligado? Olha o hit do verão, vá. Látio que eu tô passando, essa é a dança do verão. Arrastando o povo todo, esse é o hit do povão. Látio que eu tô passando, essa é a dança do verão. Arrastando o povo todo, esse é o hit do verão. No passeio do cachorrão. No passeio do cachorrão. No passeio do cachorrão. É assim, ó. Coloca a mão no chão. Empina o popozão, balança pro lado pro outro, é seu passinho do cachorrão. No passinho. No passinho do cachorrão. No passinho do cachorrão. Balançando, balançando, vai, vai. No passinho do cachorrão. No passinho do cachorrão. No passinho do cachorrão. Portal Bruna Rocha. Nós só vai se for pra causar. Pipoquei de novo, pipoquei de novo. Assim ó, ó, ó. Látio que eu tô passando, essa é a dança do verão. Arrastando o povo todo, esse é o hit do povão. Vai. Látio que eu tô passando, essa é a dança do verão. Arrastando o povo todo, esse é o hit. Pera aí, Big Joe, segura, segura. Chama a titia, chama a priminha, chama a novinha. Chama a vovô, vovó para fazer na mesa dancinha, ó. Segura esse chago de chimento, bote nos peitos. Coloca a mão no chão, empina o popozão. Balança pro lado pro outro, essa é a dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Coloca a mão no chão, empina o popozão. Balança pro lado pro outro, essa dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Joga no chão, Big Joe. Tudo que eu faço ela quer fazer. Tudo que eu faço ela quer fazer. Tudo que eu faço ela quer fazer. Látio que eu tô passando. Látio que eu tô passando. Vai, vai, vai. No passeio do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Descendo, descendo, descendo, vai. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão. Na dança do cachorrão.